Tango Terra Hotel Yankee, está agora passando posição coral, serviço ordem encerrado, mantém o nível 100 e chebilhado na frequência 1201. Estou em Salvador, bom dia, Sinai 625, no próximo ponto de espera da 10. Bom dia, Oceaner 6251, autorizado, aliás, decolar, pistão no 0, vento 1, 60 graus, 0629, ajustado 1014, no altímetro. Autorizado, aliás, decolar, pistão no 0, 1014, Oceaner 6251, decolado aos 34, chama o controle 1, 20, decimal 8, boa noite. 208, boa noite, Sinal 6251. Controle, Salvador, Sinal 6251, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6251. Oceaner 6251, como recebe o controle? Agora clareza 5, se tu tinha me chamado, não tinha copiado. Certo, vou direto Leda, suba para o 360, vigilante. Direto Leda, 360, Oceaner 6251. Controle Salvador Oceanair 6251, solicita para o Edmote, vada presente. Guarde o Oceanair 6251. Confirme Mote para o Oceanair 6251. Aguarde a coordenação, Oceanair 6251. Ah, obrigada, vou aguardar então, Oceanair 6251. É 251, autorizado o Motorola. Direto Quando chame Recife agora, frequência 133, decimal 25. 3325, acionar 6251. Latam 3517, essa é a minha identificação, desça para 4000 com ajuste no 014, chegada a bom fim. Desce para 4000, ajuste no 014, chegada a bom fim, está na 3517. Salvador, bom dia, TAM 3171, não posso estar no lugar pronto. Bom dia, TAM 3171, autorizado a alinhada com a APS 0, vento 170 graus, com 4.9.2014. Teve decolagem da 10, TAM 3171. 3171, decolado ao 55, chama o controle 1208. 1208, 3171, boa. Boa. Controle de Salvador, uma boa, Tan 3171, Dael. Fio Tan 3171, contato radar, subiu para o nível 320. 320, pode voar a Leda, senhor? Estado Leda. Autorizado, Leda? Sim, autorizado. Obrigado, amigo. Três, cinco, no sete, autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, informe no localizador. Autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, vai chamar na localizador, desce 3. 5 no 7, obrigado. Trezão sete um, anda presente e vou ir direto ao Mótiva. Direto ao Mótiva, obrigado, 3171. Estabilizado visual 35 na 7. Portante 1895. 1895, obrigado, até logo. 71, nós chamamos agora o centro Recife, frequência 13325 e secundária 13395. 13325, a cara na 5, bom dia, bom trabalho, 3171.